Olha sua cara de espanto, quando vê os ninjas de manto. Trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando, demônio de cauda buscando pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu nome é Pain, propen no game. Destruí Konoha com Shinra Tensei. Sou com a minha gang, eu já falei. A verdadeira dor pro mundo mostrarei. Fora da lei, me vingarei. Com Rinnegan, um deus eu me tornei. Ensinarei a dor pra vocês. Chorem ao ver eu matar meu sensei. Eu só tenho aqui Ash, então vê se não mexe. Comparados com a gente, os caras parem sem moleque. Sua fila, me chamei de terrorista. Botei a minha ideologia. Hoje eu vou salvar suas vidas. Isso não é uma chacina. Isso é punição divina. De uma tarde sua sempre cai do céu. Ouça uma vez de asas, junto de papel. Só mais um fã de guerra. O mundo é tão cruel. Psicopata sem emoção, como os fantoches não tem coração. Um assassino solitário, eu sofri uma transformação. Me sinto preso em solidão, curar ninguém pode. Me transformei na escuridão, me tornei um fantoche. Inimigos que me encontraram, cês estão sem sorte. Após sua morte, vira meu fantoche. Vai ter eternamente minha voz. Meu bodies são renegados, bichos foram capturados. E o plano principal, dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não mexe com a Akatsuki. Meu bode são renegados, bichos foram capturados. E o plano principal, dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não mexe com a Akatsuki. É que eu sou imortal, sobrenatural. Se prepare porque vai começar o ritual. Mato todos no meu caminho, em nome do deus Yashi. Eu sou mau, não tem ninguém igual. Um ataque da foice é uma ferida letal. Tá com medo, assuma. Eu que matei, eu assuma. No Kenin, com alguém, me enterre, ok. Não morri, trolei, igual zumbi, voltei. Sabe que é retalho, pode estraçalho. Shikamaru Nara tem mó cara de otário. Falo, falo, falo. No caso amparo, eu sou adversário, só pra casa, vou pra casa do caralho. Deitara, minha argila é explosiva. Ei, cara, viaja a obra de um artista. Eu ganhei fama de terrorista. A cadeira é fantástica. Quem me conheceu ainda? Uma arte tão bombástica que o mundo se exploda. Minhas mãos têm boca. De manto, trouxemos nuvens vermelhas, achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando, demônio de cauda buscando pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu bode são renegados, bichos foram capturados. E o plano principal, dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Não é